uma sequência, gravar o CD de hoje com aquela sequência pros namorados. Vamos lá. Deixa com o Michel, bora lá. É mais linda a vida se existe amor. Dia dos namorados, gente. Bora curtir Top Show! Tem mais cor na paisagem se existe amor. E aí, safadão? Bora pra cima, galera de coração, ó. É bonito envolver-se por inteiro com saudade. Ei! Com amor. Por amor. Vai começar os trabalhos. Top Show! E o Michel chega junto. É mais curto o caminho se somos dois. É mais fácil entregar. Olha quem tá com a gente, o patrão Cleiton e a Chris Fashion. Já ali no camarote. Fica à vontade aí, um casal considerado. Perdoar. Olha o neném aqui com a gente, ei! Bora, Cleiton, vai lá em Mosqueira, viu? É melhor. É melhor. Oba! Por amor. É fácil renunciar a tanta coisa. Tá passando o Falcão General. Ele é a primeira dama aí com a gente. Pode fazer por amor, meu irmão. Um amigo esquecer. Bora falar de amor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. É mais doce um beijo se existe amor. Solamita, meu parceiro Luquinha aqui com a gente. A nossa galera do Solamor. Tem mais luz o sorriso se existe amor. São brilhantes os olhos quando olham tudo. Passando o Bitinho da Nike, Bitinho Barra, você, olha a Rubi, tá aqui com o Michel, obrigado, hein? Você pode. Alô, Clau, Sem Limite, esquecer. Tá aqui com o Michel, o Gagalene, já saído no CD. Por amor é mais fácil vencer. Bora, Avelino, como é que é, Avelino? A solidão. Parceiro, Avelino. Com amor você pode saudar. Parceiro Anderson, seu grande amor. Tá aqui com o Michel, obrigado, viu? Bora pro salão! Cineral. Não me olhe assim desse. Cineral. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Professor Ronaldo aqui com a gente. E aí, professor, como é que é? Do lado da agora, velho. Pra nunca abrir um pouquinho. Amo você. Tô passando o Falcão, General. Alô, Falcão! Fala comigo. Meu empresário Fábio. Ele oferece todas as músicas aí. E tá sendo gravada no CD aqui do Michel. Pra sua cunhada Rafaela, hein? Vai der. Mil Grau. Bora, Dinaldo! Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei. Nosso amigo Dega, mas não. E a Nili Estrela aqui com a gente, obrigado, viu? Assim. Tá com o Michel! Tem que entender. Maria de Oteiro. Dê uma chance a mais. Eu e você. Passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. E aí, Dodô? Você é ou não é? É preciso eu te dar um beijo por você. Sua amiga Cris aí da Carroça Festa com a gente. Obrigado, Cris. Para Clau, Jabonês do Juarejeiro. Alô, Sombra. Para Amarelo. Aqui com o Michel. A gente vai mandando um abraço pra galera aos poucos, viu? Olha a Mega Zang, Thomas, já curtindo o som do amor. Aqui com o Michel. Só o Michel. DJ Michel. Deu uma chance. Raulei, seu grande amor. Lene presente. Essa mulher tá arrebentando lá no começo. Bora, Gago! Bora, da Nike! Bora, Jabonês do Amor! E o da Nike! Falcão considerado, ele sabe. Sei que errei. Cadê a fugitiva? Mas não foi tanto. Pega a fuga, né? Quase igual. Cineral. O tempo vai, o tempo vem. Bora, tá bichão! A vida passa. É todo som, viu, barra? E eu sem ninguém. Procura ela agora! Cadê você? E aí, Lauzino? Que nunca mais apareceu aqui. Pedrinho Cachaça, obrigado, Pedrinho. E não voltou pra me fazer. Olha esse passageiro da nave. Cada marabai com a gente. E nem ligou. Vai, Gutinha aí, ó. Cadê você? Saudade. E nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir. Parceiro Velhinho aqui com a gente. Então, cadê? Aqui atrás, só na mana. Alô, Velhinho, bora. Prezado Edinaldo. É madame aí, valeu. Ira Bandira, Felipe Play. Aqui com a gente, Morro Nilson. Oi. Mas não faz mal, pois eu me calo. E a nossa galera aí do Taz. Tá tudo na pista. Oficial. Bora, Emerson. Cadê minha prima, Lelê? Bora, Lelê. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir. Só na saudade, vai. E nem ligou. Aí do Ponto Roma. Aqui com o Michel, obrigado, viu? Já estamos gravando o CD. CD do amor. Ei! Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos, a bola no vento. Estrada no seu caminhão. Alô, tá na pista. Só digníssima a Leleja aqui com a gente. Junto com o Sardinha. Aí da equipe Taz na pista. Vamos lá! Tinha um sonho. Para a Cíntia. Pra Nova York. Para a namorada. Fazer seu caminhão. Parceiro Thiago. O Thiago do Sujelo, o Thiago. Bora, Bill. Mas em... Saudade vem te buscar. Amigo Serginho, ele é sua primeira dama aqui com a gente. Para Cíntia. Alô, Leozinho! Seu amor. Essa é a história de um novo herói. pelos compridos a rolar no vento. Pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Fala, Bitino Nike! Fala, Bitino! Tinha um sonho e pra... Fala, empresário Fábio aqui com a gente. Ele é sua esposa, Gabi, já aqui com o Michel, obrigado. Fala, empresário Maxi. Ele é a Kelly. Mas enquanto isso na estrada... Olha a nossa dançarina aí, ó. Saudade vai... E aí, dançarina, sabe que é nós, viu? Saudade. O Maxi mandou lembrança. Vem te buscar. Olha o som aí, papai. Tanto tempo sem te ver. Como é grande esta cidade. Amigo Marcelo do Ice, lá do Maranhão, já curtindo o Michel, obrigado. Bora, G3! Papi Show! Porque não? Pega do som, Leozinho. Bacana tocar. A saudade com qualidade aí, ó, te liga. Foi. Ai. O amor. DJ Michel. Pra sumir. E aí, Falcão? É hoje? Já foi? Ou é mais tarde? Eu quero ser feliz. Liga ao menos pra saber. Eu acho que mereço pelo amor daquele amor que já foi teu. Liga pra mim, ao menos uma vez. Doidão. Hello! Hello! Hello! Meu patrão Júnior Barra. Ele e a primeiríssima. Alô, Rubinho. Para, Júnior. Você sabe que é nós. Força e honra sempre. Hello, hello. Para, Bitino. Acima, Bitino. E não chegou ao fim. A gente vai tocando a sequência pros namorados. Com Michel, com Michel. Te liga aí no sonho. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Alô, Cleiton! Muita tristeza. Alô, padrão Edinaldo. Mas devido a me olhar para cá, Cineral. Perceber. E aí? E aí? Se você já não me ama, me diz logo agora. Para, Patrick. Eu só não quero surpresa. Última hora, fale agora, que ainda existe amor. Amigo Renatinho, aí da Pizzaria Nogueira, tá fechado com o Michel. Bora, Renatinho. Pizzaria Nogueira, é o nome da emoção. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Será que existe amor, cara? Ela é da marcante aí, ó. Vai, ladrona. Bora, Bio! Bio do CD com a gente, a Marcela. Tá aqui com o Michel, bora, meu irmão. Léo e a Preta. Me abraça, me aperta, me beija. Toma qualidade, ó. Busca em mim o prazer. O som do amor. Beija. Olha a equipe só hoje aqui com a gente lá de Coraci, meu irmão. Já faz tempo. Tá chegando o Michel, a volta lá no Zuel, viu? Bora. E à noite eu penso só nisso. Meu parceiro Patrick aqui com a gente. Alô, Patrick, ei. Abraço a você, meu irmão. E aquece, esquece a razão. Aqui. Ei. Oi, meu amor. Saudade. Meu sim. Estamos gravando. Chega mais, vem pra abelha na flor. Enlouquece, me mate. De... Amiga Rosa, Mariana e o parceiro Valdino. Top show com Michel, vamos lá. Abusa de mim, passa de mim o que você quiser. Deita e volta. Cineral. Sequência dos namorados. Alô, Juno Barra. Me aquece, esquece a razão. Me provoque, toque o não. Pelo sim. Chega mais, vem com a abelha na flor. Me enlouquece, me mate de amor. Abusa de mim. Abusa, minha filha. Abusa de mim, passa de mim. Amigo Charles da Pedreira. É da equipe, tá na pista. Tá aqui com o Michel, hein? Ele com a sua esposa Cíntia. Olha o nosso amigo Taz. Ele com a esposa Lelê. Minha prima Lelê. Abusa de mim. Para Elisângela. Envolve meu corpo, meu coração. Me tira do sério, me tira do. Para Diego Mesquita. Me leva pro bar. Aí, Marcela. Bora, Bilo! Essa é pra vocês. Te liga! E aí, Lourão? Nosso amigo Dodô, só lembra? Aí do eterno DJ Chiqueira, olha aí, ó. Meu parceiro Franco já aqui com a gente, bora Franco. Ele é madame aí, meu irmão. Tá sempre aqui com o Michel. Esse casal considerado o Michel, vamos lá. Nath Show. E aí, Nath? Muita onda. Aguinaldo. Aí da Metropolitana aqui com a gente. Tá por aqui. Ele é sua namorada aí, ó. Bora, Maria de Outeiro! E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Chique Marcelo da produção, top show! Te encontrei meu peito. Bora, Verão! Porque ele não quis te dar. O som do amor. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor. Como nunca fiz. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Pula! Falcão. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Ai, eu gritando mais que o Dodô. Fica te esperando aqui. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, vai! Ei! braços do meu coração. Rogério da Pedreira com o Michel. Lembro que ele estava inteiro. Bora, Rogério. Enquanto existia. Olha o patrão Cleito. Alô, Cris. Tô ligando agora. Olha o neném. Já disse. Olha o neném. Que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um. Pinto Slant tá por aí, tá? Você sentirá. Pinto Slant. Vai dar um show. Tarde demais. Ei! Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Coração. Lembro que ele estava inteiro direito. E aí, Vera? Enquanto existia. Baixar, baixar. Ai. Tô ligando agora pra te avisar. Que por seu amor eu não vou mais chorar. Vamos lá! Estou apaixonado por um outro alguém. Bora, pizzaria! Pizzaria Nogueira. Outra pessoa. Demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Abraço aí pro nosso amigo garçom Wilson. Deixa aqui com a gente, valeu. Estou passando só pra te dizer. Amigo Mauro Silva, seu grande amor. Fala, Nando. Bora recordar valendo agora. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Salamanda! Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Bora, empresário Fabino! No lugar que era de encontro, só encontro. É o tesouro. Desencontro. Tesouro do amor. Antes de você. Ando só. Sabe quem é nós, tesouro? Lugares que eram nossos. Parceirão. Bora, Maxi! Que perderam o valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca. Vem chegando pra dizer. Que aí no. Empresário Arnindo. E a dona Paula aí da loja Story. Obrigado. Você. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada. Olha a Cassiane, olha lá do acampamento. Tá por aqui com o Michel. Cadê? Diz amor. Tô aqui, ó. Cadê você? Aqui. Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Chegando aí na nossa reta final, viu, gente? Aqui na Top Show. Sempre a mesma. Até ultrapassamos o nosso horário, né? Mais 10 minutinhos. A gente encerra aqui na Top Show. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Onde está você que nunca vem? Tantas noites sem poder dormir. Viro para o lado e ninguém. Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui, O meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal. Se o meu coração não quer dizer, eu te... Obrigado, Ronaldo. O motivo do meu mal. Obrigado, Gleix, valeu. Tamo junto. Já detonar mais uma aqui, viu, gente? A gente vai encerrar hoje aqui na Top Show. Que saudade, é saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. Parceiro Cláudio Gucá com a gente. Alô, Gucá! E assim as noites passam sem você, dona do meu tédio, o meu sofrer. Não aguento mais a solidão. Sua amiga Laísa, Silvana, obrigado, viu? A vida sem você não tem. Olha a gente mais tarde, o Michel, lá em Marituba. Quando lá no Mangueirão 2. É. Depois de Marituba, essa dor que sinto bem. A gente vai até o Complexo Esportivo da Terra Firme. O meu coração. O Arraiá da Terra Firme, amanhã. Depois da Terra Firme, a gente vai até a Pedreira. Ponte da Djalma. Segunda-feira tem Palácio dos Bares. A tradição continua. Vive nesse mundo e... Ei! Ei! Se o meu coração não quer dizer, eu digo o motivo do meu mal. Para encerrar com essa aqui, ó. Bora, Gino Barra! Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou triste. Pega Cintia, bora Cintia. Peito meu. Olha aí ao lado. Quase. Bom visual. Meu coração. Atira a velha guarda. Olha o justiceiro da saudade, obrigado. Quem me deu alento foi meu violão. Bora, Jorge. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Amiga Josi do Castanheira, hein, maluquinho? Entrou nos bares todos que eu entrei. Bora, Maria de Otero! E tomou os porres todos que eu tomei. Depressa, amigo Mauro Silva, meu amor. E seu grande amor, Nanda Monteiro, obrigado. Vem correndo. Aí, Falcão. Esse teu cantor. Um beijo aí do maluquinho. Eu sei. Negrinho Cachaça, vem, neném. Ela vai voltar. Me pedindo, hein. Amigo Cleito, sal. Pra lhe perdoar. Essa galera aí da Cris. Tá por aqui. A Cris Fashion. Vai ser desistir. Feliz dia dos namorados aí pra vocês, viu? Bora, Rose. Valeu, neném. Tudo se perdoa. Que peninho que o nosso horário hoje foi bem pouquinho, né, gente? Mas depois a gente tira essa forra. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Entrou nos bares todos que eu entrei. E tomou os porres todos. Renatinha aqui com a gente, obrigado, Renatinha. Valeu, Top Show! Volta bem depressa, volta, meu amor. Parceiro Cleito, patrão Cleito. Vem correndo. E a Cris Fecha, obrigado, viu? Se teu cantor. Valeu, neném. Obrigado, nosso amigo Fabino. Volta bem. Alô, Maxi! Essa volta, meu amor. Essa galera lá da Sacramento, meu irmão. Lá da Vila, da Vila. Vem correndo ouvir esse Vera, Vera. Cantor.